Toca a pitch aí, DJ, toca a pitch. Cara, o Whitney vai achar que essa causa do Rock Go, achar que essa música era que ele nunca teve pisse no Billboard, né, cara? Foi graças aos caras. Sério, eles falavam, eles cantavam assim, cara. Eu pensava que era isso aí mesmo, não entendia nada que ela falava. Quem tem piercing no umbigo? É, cara. A caralho, música, que merda é essa, cara? Tava assim, cara. Quem nunca teve piercing no umbigo que atira a primeira pedra. Cara, assim. Que tipo, eu era moleque, eu achava que era isso mesmo, cara. Porra. Um dia que eu parei pra ouvir a música mesmo, peguei a letra. Ah, tá. É teto de vidro. Né? Eu já tinha 21, 22, né? Então, porra. Pode-se dizer que isso aí é a música da Pitch clássica, né? Formação. A Pitch de raiz. É. Caralho, Pitch de raiz, que mundo, hein, cara? A Pitch que todo mundo gostava, né, cara? Que é, que todo mundo gostava. Querida, tem muita pô, gente. Mas é massa, velho. Eu gosto da música dela daquela cara, época. Ela é muito boa, cara. Cara, eu não tenho nada contra, não, mas também não tenho a favor, não. Eu gosto da Pitch que daquela época você não gosta, sua cara. Não, Belo. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. Eu não gosto, não. A entrevista dela é até interessante, cara, dela falando sobre esse assunto aí que deu a polêmica na época. O Roger não. O Roger cagou, mas a dela é muito boa. Mais uma vez, né? A dela é muito boa. Literalmente. É, porque falam que. Tipo assim, chamaram ela, ó, tu vai falar isso aqui e tal, porque nego tava julgando a mulher pra caraca, ele, não, que ela fez merda e não sei o quê. E ela falou, não, ó, me contrataram, me deram uma folha pra eu ler e eu li, pô. Ah, entendeu? Sim. Cara, eu não tiro. Ela poderia ter recusado? Poderia, mas poderia. Vocês estão querendo te dar dinheiro, tu vai falar, sim. Não. Como é que o McDonald's das crianças? Quem paga? Vamos contratar alguém. Aí tu vai trabalhar feito um bosta. Mas eu ganhava dinheiro. De bosta, cara. Não, mas calma aí. Olha a desgraça. O erro não é dela. O erro é da Warner Bros. Não, Mariana. O erro também é dela, cara, porque de qualquer. Outra coisa ruim dessa dublagem é que ela não expressa emoção nenhuma, cara. Tipo, raramente tem alguma emoção. Tipo, ela cantando, porra. Não mudou a morrer. A gente vai ficar bolado, hein? Cuidado que tem o teto de vidro, hein, quem? Cara, eu não tenho nem teto, cara. Já é. Tá fácil, cara. Tá fácil, não. Mais um, vai ser o quê? Um bate-papo? Um podcast? Não tem mais bate-papo, cara. É só podcast. Ah, podcast, cara. Podcast. Acabou. O patrão falou aqui no ponto aqui. Então, podcast locadora. Começando, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de compra de jogos também, né? Esses preços absurdos, de vez em quando, a maioria das vezes, que a gente enfrenta aqui no Brasil. Vamos, apesar de não ter bate-papo, a gente vai bater um bate-papo aqui. Que? Caralho! Vamos bater um bate-papo. Aí, ó, mais um do top 5 de 10 do Belo que não foram pra frente. Bate-papo, locadora, mais um aí, ó. Anota aí a enquete pra você falar quando você tiver aquela pessoa. É não, verdade, não. Cara. Nem lembrava mais do bate-papo também. Como não? Tu acabaste de dizer que era um bate-papo. Não, porra, mas eu não lembrava que a gente tinha. Ah, enfim, foda-se. É, estamos aqui hoje. Cara dourado. Bicho doido de droga. Usar Nintendo, criançada. Daí nisso aí, o cara tava jogando o Zelda, como que tá agora? Todo alterado, olha que. Pior que eu nem joguei, nem só ficou esperando renderizar aqui. E estamos aqui hoje com. O sapo mais pulador da internet, quem ou? Cara, eu esqueci até o que eu ia falar, sai aqui em frente. Estamos aqui com desgraça. Dois CD por um real, dois CD por um real. É isso aí. E estamos aqui também com o Crash. Eu. E vamos começar a falar dessa bagaça então, que deixa o bolso da gente cada vez mais vazio, toda vez que a gente vai na conta lá do banco. Sim, e a gente olha aquele saldo miserável que tá, só parece que fica no zero. Só antes de começar o que, eu tenho uma pergunta. Graças a Deus, você achava dois CDs de videogame por um real, cara? Eu tava pensando isso também. Cara, aqui é muito filha da puta, porque o Belo que ele mora na... pra quem sabe, o Belo mora na capital, né, do Rio. Pensei que ia falar, o Belo mora em Bangu 1, né? Não, eu acho que tem dois CDs por um real. Não, cara. Tipo, lá no Rio, se eu não me engano, o esquema é o quê? É 3 por 10, né, Deus? Se eu não me engano. Porra, era, cara, aquela mídia safada. Nossa. Que tu enxerga pro outro lado. Mano, que nego aqui da cidade onde eu já moro numa cidade do interior, pega malandro. Ele vai pro Rio e compra o 3 por 10, porque ninguém acha que é preguiça de gravar essa porra no computador. E quando chegava aqui, o filho da puta vendia 1 por 10, cara. Olha só como que era essa porra. Falou. O cara vendia 1 por 10. Então, tipo, o cara lá levava 3 por 10, é que ele triplicava a porra do valor, cara. Olha só como que era a mente dos filhos da puta, cara. Isso é muito absurdo, cara. Muito absurdo. Assim, você já viu que eu já começo tomando calote desde sempre. Isso aí, o povo de Campos é isso aí que sobra pra vocês, mano. Levaram por aqui, por aqui era... Era 20 reais os jogos. Porra! O quê? Pera, volta? Como? Pra 20 quando eu comprava de Wii. Já vinha o pirata vinha com imposto, né, cara? Era o pirata legalizado, né? É, o pirata legalizado. Mais absurdo que sou isso. Eu acho que na época do Play 2 era 15, talvez, mas sim, pro Wii sim, já era 20. Caralho. Ah, então é porque os caras pro Wii, cara. Porque realmente o Play 2 aqui era 1 por 15. Aí depois, né, aí depois eles fizeram um esquema meio louco lá que era 2 por 15. Então. O Xbox 360 também era 20. Não me lembro, que eu não tinha o 360. Mas acho que era por aí também, era um preço meio padrão, assim. Pô, faltou um Zeca Gamer na tua vida aí, enquete, pra facilitar essa. Porra, essa mão de obra aí. Comprando 3x10, vendendo 1x10, você, pô. Vendendo jogo legendado, né? Jogo que não tinha legenda oficial, tinha legenda em português, né? Cara, o Zeca, eu acho que ele não chegou, né, nessa fase aí, cara. Eu parei de comprar no Zeca a partir da época do PlayStation 2, que a partir do PlayStation 2 lá, acho que a banca dele tava muito manjada. Então, tipo, ele não tava conseguindo vender as paradas direito. Então, eu tava comprando em outros lugares, né, cara? Então, pô, acho que nessa época ele já não tava conseguindo, né? Cara, toda vez que o Ken fala do Zeca, sabe o que eu imagino? Porque o cara, porra, o cara é roots, né? O cara viveu ali nas ruas, na malandragem. Toda vez que o Ken ia comprar nele, o cara tava vestido, tipo, uma vez de mulher, tipo perna longa, tá ligado? Mulher, ele botava uma barba, entendeu? Toda hora tava disfarçado. Cara, só pra... pior que não, cara. O Zeca, ele tinha muito visual igual de seu tio, assim, que vai fim de semana na sua casa, cara. Tio Churrasqueiro. Exato, era bermudinho, uma sandália e uma camisa. A camisa polo com os botões abertos. Não, ué, aí também não é papel. Exatamente, eu penso no Zeca Pagodinho quando eu falo do Zeca Games. Caralho, ele era mais tranquilo, cara. Pô, cara, chamando o Zeca Pagodinho é tranquilaço também, cara. Pô, ele salva os caras lá com o quadriciclo dele. É verdade. Mano, olha só, porque virou agora já qualquer coisa, né? Mas eu já fui lá em Xerém, cara, uma região muito bonita do Rio de Janeiro, e o lugar lá onde ele mora, cara, fica aberto pra galera ir lá na piscina e tal, a família dele é conhecida, o cara é mó boa praça. Inclusive, eu tenho uns conhecidos aqui, até o tio da Nara que faleceu, chegou a ver ele, assim, numa outra época, que não mereça, que eu mencione em off depois, mas... Que ele ficava muito aqui em Madureira, né? Porque ele gosta muito aqui do Império Serrano, Portela. Era tranquilaço, enfim. Ele, o próprio Arlindo Cruz aí, que tá meio doente e tal. Mas enfim, foda-se. O papo é precinhos de jogos aí absurdos. Eu acho maneiro a gente até começar por esse ponto. Já começou, né? Mas fala nesse ponto. É, muita gente aí chuta que o preço absurdo dos games é por causa desse... O famoso... Não sei se vocês já ouviram isso, mas o famoso imposto de jogos de azar, né? Que os jogos têm. Uhum. E o caramba. Mas, cara, pesquisando hoje, eu acho que esse troço aí é meio... É mito, entendeu? Que pega mesmo pros jogos... físicos, jogos de videogame, é porque tem muito imposto em cima dele. Pra falar a verdade, são 5, cara. Inclusive, um deles de 50%. Eita! Caralho! Peraí. Em jogo de videogame, software, ou como é que funciona? Então, aí que se divide. Vamos começar... Peraí, que eu já vi que vou precisar de uma calculadora pra esse podcast, peraí. É isso aí, você é o cara da... Caralho, chegou o matemático, né? Pô, quem chamou o professor pro podcast, né, cara? Pô. Quem chamou esse cara aí, meu irmão? Vai lá, continua. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pra questão de jogos de computador. Quando você vai lá na digníssima Steam e tu vê que o jogo tá muito mais barato do que no console, tem uma explicação. É porque o jogo, quando ele vem pro PC, ele vem como se fosse software. Então, o que ele pega é apenas um imposto, se eu não me engano, que é o ICMS. E não tem aqueles impostos malucos e tal. Quando você chega lá na Steam, tipo, tu vê, eu vou dar um caso aqui do Metal Gear 5, Phantom Pain, que parece que ele tá com preço de jogo físico, tem outras coisas ali envolvidas, enfim, da empresa em si, do que pelo imposto que o jogo em si tem. Não sei se eu tô sendo claro. Entendeu? Quando você chega, você vai lá na Origin... Só porque tu meio que... Acho que tu tá sendo claro, mas acho que tu meio que cortou uma parte. Porque o Phantom Pain tá quanto? Tá tipo 200 pila, né? É, vamos entrar aqui. Não, ele já até caiu um pouco o preço aqui. É, então, mas a questão é que assim, tu quisesse falar que o Phantom Pain veio com um preço de jogo de console, mesmo estando na Steam, é isso? Sim. É isso. Se tu comentar essa parte só. Porque realmente os preços do jogo, assim, um tempo atrás, lançamento que vinha 200 pila pra Play, vinha a 100 na Steam. Só que agora, muitos jogos já vinham ao mesmo preço. Inclusive, acho que começou talvez com o Dishonored, se eu não me engano, que começou com um preço de 220 também na Steam. Muitos jogos já estão vindo com esse preço também. Acho que o South Park já está 150 ou 160 também. Sim, porque... Vai sair esse mês que vem. Isso é uma parada interessante, Cat, que eu também não sabia e eu descobri nessa minha pesquisa aí pela Deep Web. Quando alguém bota um joguinho na Steam, querendo ou não, cara, você tá ali, tem um jogo de R$20. Eu não sei falar os valores exatos aqui porque eu não tenho essa informação. Mas uma parte do lucro vai pra Steam e o resto do lucro vai pro desenvolvedor, pra empresa do jogo, entendeu? Não fica tudo só pra empresa do jogo. Eles pagam meio que uma taxinha. Meio esquema assim, vamos botar de um jeito muito, muito assim, qualquer coisa, da música no Spotify, entendeu? Que sim. O Spotify tira uma merda. Tira a merda que é dele. Qualquer coisa. O iTunes acho que representa melhor que o Spotify. Sim, também. Eu acho que é dividido entre o artista e a loja. Sim, se eu não me engano, acho que até o Beno, questão de jogo padrão, que você compra físico, que você compra online, é o mesmo esquema também. Só que eu acho que a questão do recebimento é um pouco diferente. Eu acho que o lojista ele já paga o que ele vai receber, tanto que ele paga um valor, uma parte daquele valor do jogo. Por exemplo, o jogo é R$200, ele vai pagar uma porcentagem daquilo ali do carregamento que ele vai receber. E aí o que ele ganhar é o valor que ele pagou pelo jogo, mais o lucro que ele vai tirar daquilo ali. Isso aí funciona em geral pra tudo. Sim. Só pra gente deixar aqui de um jeito meio que ilustrado pra quem tá ouvindo também entender. E isso explica muito também essa questão desse valorzinho que sai pra Steam e sai pra produtora, de tipo assim, de uma EA, hoje em dia até a Origin, de a Ubisoft ter o Play, porque eles gerando jogos dentro ali da plataforma deles... Eles não pagam essa taxa, entendeu? Então o lucro praticamente fica todo para eles. O trabalho que eles têm é o de fazer a lojinha e poder comercializar, enfim. Independente de qualidade de loja ou não, a gente vai ter esse mérito hoje, mas... Eu também quase falei aqui agora, mas... É meio chato, né? Porque quando você entra, você compra um jogo e acaba te jogando para outro lugar. E você fica assim, caralho, como se você pegasse dois trens para ir no mesmo canto, entendeu? Que você quer ir. É meio absurdo, mas... De qualquer jeito, é por isso que tem essa relógio. É um dos motivos. Né? E o jogo para PC em si, a mídia digital ali, ele não sofre tanto encargo por isso, porque ele vem como software. Então, até a mídia fisicamente, quando você procura em alguma loja, tá bem barata, bem aquém do que a mídia de um console, entendeu? É, eu lembro que aqui no Carrefour, tipo, jogos dava pra achar tipo, por no mínimo uns R$15 originais, assim. É, tipo, no PC, né? O bagulho impressionante. Não tinha PC decente na época, devia ver aqueles jogos baratos. Eu, caraca, como assim, cara? Tipo, a capinha tudo bonitinha, assim, vendendo no Carrefour. Eu não tinha exatamente uma noção de que era pirataria, né? Mas eu via que deu caralho, como tipo, um jogo vendendo assim tão barato. Como daí, pode ser barato? É, como pode ser barato? Absurdo, velho. É. E ainda, tipo, vai ver os consoles, que no Carrefour também tinha os jogos de consoles lá, eram um pouco mais caro. Daí, quer dizer, pouco mais caro é apelido, né? Que, puta merda, tipo, 200 pila na época não é o que é 200 pila hoje, né? Sim. Verdade. E entra nessa questão então. Então, pra ficar mais uma vez sendo até chato, ficar claro. Jogo de PC, entra como software e tem só o ICMS lá, que é, aqui já tá falando, mas é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Ponto. E agora, quando a gente vai pra parte dos consoles, aí, mano, aí a trolha entra, né? Pra não falar que... Não entra só a trolha, não, cara. Eu acho que o que tiver no meio do caminho, vidro, areia, vem junto. Porque, cara, é um absurdo. Só pra vocês terem uma noção aqui, eu vou falar esses 5 impostos que entram ali no jogo. É o de importação, é o COFINS, é o PIS, é o IPI e o ICMS. O imposto que eu falei, que é esse que pega os 50% aí, é o IPI, cara, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. E o que é de 50% é esse IPI, né, cara? Que as coisas... parte de eletrônicos aqui no Brasil, ele é tirado como se ele não fosse algo... É algo supérfluo, entendeu? Ele é algo que você pode ter, mas não é algo necessário... Enfim, pra sua vida básica. Sendo que, cara, isso é muito discutível. Porque, realmente, se você tiver um celular e você quiser comprar um arroz e feijão, o mais importante é o arroz e feijão, né? E não o celular coisa. Só que, tipo assim, celular, essas coisas, hoje em dia, na vida da gente, estão mais entrelaçadas que você imagina, entendeu? Duvido você chegar numa casa hoje, por mais que a condição da pessoa não seja muito boa, e não tiver um celular, o mais fudido que for, não tiver uma TV, qualquer coisa, ou até mesmo a internet, pode ser a mais básica, entendeu? Então, são coisas que tinham que ser revistas com o tempo, só que não foram revistas e aquela grande parada, né? Alguém sai lucrando com isso. Sim. É um ponto. Sim, Bel. Só que aí a questão que eu ia te perguntar agora aí. Pergunte. Cara, você tá falando isso, você falou até que tem um imposto de importação, mas isso, no caso, acho que parte desses impostos, eles entram, no caso, quando é um produto que ele vem de lá de fora, né? No caso, essa questão... E quando o produto, no caso, ele é fabricado aqui no país? A gente sabe, por exemplo, que a Sony tem fábrica, tem fábricas aqui no Brasil, a própria Microsoft, ela também tem fábricas aqui no Brasil, elas produzem coisas delas aqui, né? Que, teoricamente, elas fizeram essa estratégia, pois, visivelmente, isso seria mais barato, né? Traria um barateamento. Mas eu acho que é isso. Ok, eu acho que isso corta a importação. Só? Então, porque, no caso do outro... Eu não sei, mas, tipo, aparentemente, o IPI vai continuar tendo. Sim. Porque tem uma parada também, desculpa até te cortar, Cat, pra você até continuar falando com mais propriedade. Não, pode falar, eu não tenho propriedade nenhuma, eu só tô supondo aqui. É, mas é um cagador de regra, rapaz, né? É porque o jogo, ele continua, tipo, lá fora, por mais que seja feito aqui, ele não é praticamente um produto nacional. A Sony, a Microsoft, se você perceber, eles diminuem, tipo, o Uncharted, tu vê por um preço em conta, o Halo, você consegue os próprios guias, entendeu? Mas quando entra num outro material, bota aí um FIFA, alguma coisa de uma empresa bota assim, não dá nem pra falar que é terceirizado, né? Mas de uma outra publisher, pô, o jogo vai pras alturas, entendeu? Então, isso dói no bolso pra caraca, assim, dói no ponto de, tipo, eu lembro que antigamente rolava muito aquelas campanhas, hoje diminuiu bastante, mas rolava muito aquelas campanhas, tipo, antipirataria, e não entrava na minha cabeça, porque eu falava assim, caralho, os caras estão querendo que a gente pare de piratear, tipo, questão de jogo e blá blá blá, só que, tipo assim, quando eles trazem um produto, que é o produto original e tal, ele vem com um valor impossível, e aí você vai no pirata, o pirata vendendo a parada por... Caralho, bota aí assim, exemplos. Tipo, 200% menor do que o jogo, que valia 200% mais. Porra, tu não tinha como. 200% menor e receber, né? O cara dá o jogo e mais um pouco de dinheiro. Desculpa te cortar, Bela, já vou até bem que. Cara, eu acho que esse ponto da pirataria, hoje pelo menos é a visão que eu tenho, pode estar errado e tal. Mas, cara, eu acho que muito também, pelo menos pra mim, eu vou pegar isso, por exemplo, eu, quando foi o cara que teve o PS1, só comprou o jogo pirata, teve o PS2 e também fez o mesmo, né? Cara, querendo ou não, a pirataria era maior, porque também a gente não tinha acesso aos jogos originais, né? Cara, era uma dificuldade enorme você conseguir achar um jogo de PlayStation 1 original, um jogo de PlayStation 2 original. Quando chegou a ter jogo de PlayStation 2 original, cara, não tava tão caro. Eu acho que os jogos iam de 45, iam de 35 a 50, cara. Eu até já cheguei, inclusive, a presentear um filme. Cara, eu nunca vi nenhum jogo de Play 2 original. Olha pra você ver a dificuldade da parada. Eu cheguei... vi no final da vida, cara. No finalzinho também, da vida, cara, do meu PS2 que eu vi. Também, tipo, aí você vê, houve uma demora pro jogo vir. E, cara, os títulos que as lojas acabavam tendo acesso, cara, eram títulos muito merdas, cara. Eram títulos, assim, que você não ia conseguir, você não queria comprar. Que tu fosse no camelô da vida, que o preço era 3x10, cara, tu não ia usar os 3x10 pra comprar o jogo do Jet Li, cara. Você nunca vai poder comprar esse PlayStation VR aqui. Só que essa é uma lei justamente pra reduzir impostos. E um Xbox One S, então? Seria mais barato ainda, né? Pô, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Eu não tinha antes de Play, então não vou me lembrar nunca disso. Na locadora, quando vocês iam alugar jogo em PlayStation? Eu nunca aluguei jogo, não. Desculpa aí, Cat, eu nunca aluguei jogo, não. Belo, tu já alugaste jogo em PlayStation? Já, cara, aluguei pouco, mas aluguei. Era original ou era falsificado? Original, cara. Eu cheguei a jogar. Original? Olha só, original. Eu cheguei a alugar o. Acho que o Apocalipse é aquele joguinho com o Bruce Willis. Cheguei a alugar. Mega Man 4. Não, a questão não era se quais que tu alugasse. Só eu queria saber se era. Porque realmente eu não. Caralho, eu tô demorado aqui falando. Bota o barulho do soquinho aí. Eu acho que você errou o nome do filme, né? É o Armagedon, não o Apocalipse. Não, cara, o jogo é um Apocalipse, cara. O nome do jogo. Saiu um jogo pra PlayStation 1, olha só. Pouca gente até sabe. O Bruce Willis era o Duro de Matar, porra. Não, caralho, tinha também o Die Hard, cara, mas olha só, vou mandar aí pra vocês. Saiu um jogo com o Bruce Willis que eu achei na época que era filme, né? Por causa daquela mania de ter muito jogo que era baseado em filme. Não, foi um jogo, a ideia toda foi pra ser um jogo mesmo e o Bruce Willis botando a voz no cara lá e tal. Mas enfim, e eu cheguei a alugar, cara, isso sim, cheguei a ver muito CD de Dreamcast original. O Dreamcast eu acho que foi um dos consoles, assim, de mídia CD que, cara, eu... Toda vez que eu ia lá jogar, até pela dificuldade no começo de piratear, né? Depois, quando conseguiram, era só alegria. Mas no começo tinha dificuldade de piratear, então vi Marvel vs. Capcom 2, original e tal. Entendeu? E era muito bacana, só que era muito fora da realidade, né, cara? O Dreamcast em si foi um console que, putz, era caro pra cacete. Era muito caro e tudo que envolvia o Dreamcast era caro. Sim, o memory cardzinho dele era caro pra caralho. Tudo era caro. O Dreamcast ainda dá até pra fazer, que o Dreamcast ele não era caro só aqui, né, cara? Ele era caro lá fora também. Pra quem morava lá fora, já era difícil comprar o Dreamcast. Então, porra, eu acho que ele é meio. Ele é aquela exceção, né, cara? Ele é aquele videogame fora da curva. Ele, tipo, é um erro empresarial foda e, cara, ele não tem como colocar. A parada mesmo, acho. Mas o Play 3 mesmo também. Sim. Caro, né? Era $500, se não me engano. Sim, pô, inicialmente ele começou caro pra caralho. Pô, o Play 3 era o que a gente sacaneava, né? Que, tipo assim, o dinheiro que você ia comprar um Play 3 aqui no Brasil, você comprava um carrinho desse, assim, dava uma entrada num carrinho e tal. Não só no carro, dava entrada pra fazer um monte de coisa. Mas era uma grana pesada que a gente tinha Play 3. Aí a Sony falou assim, segura minha cerveja. Aí veio o Play 4 a R$4.000. Não, esse Play 4 é R$4.000, cara, tipo, primeiro, ele não foi uma venda legalizada, né, cara, os caras buscavam lá e, porra, botaram isso aí só pra tirar onda, teve até aquele estúpido lá que pagou R$4.000 por essa porra, ele fez comprou pra fazer graça, cara, sério, se você pagou R$4.000 no Play 4, você só quis se amostrar, filho, né? Sério, qualquer um, você que tá ouvindo isso aqui, você pagou R$4.000 pelo Play 4, você tá fazendo graça, larga de ser babaca. Larga de ser otário que isso não é vida. Para, não. Você é um moleque! Você é um moleque! Exato, cara. Não, ninguém vai dar R$4.000 no videogame. Quem dá R$4.000 no videogame, cara? Olha que teve gente que deu e filmou no YouTube. É, porra, não, pra tirar onda. Olha, eu tenho dinheiro, olha só. Porra, é mole. Papai e mamãe dando, pô, até eu, porra. Isso aí é um outro ponto, falando de mercado do Brasil, que muitas vezes vem pro bem e vem pro mal também. Eu lembrei que quem tava falando dessa questão do jeito que o PS4 veio pro Brasil, o mercado cinza, a gente viu há pouco tempo aí com o Switch, e a gente viu, eu vi pelo menos com o Mini NES também, que o mercado cinza, ele brinca de meter a faca quando é uma parada que, tipo assim, ó, não tem ninguém aqui pra tomar conta, é contigo mesmo. Sim. Mano, o Mini NES, você viu o Mini NES por cima de R$1.000, cara, R$1.500 Mas, Belo, isso é um problema que é porque não tem mais o produto, né? Não tem mais a loja. Sim, o preço sobe, quem tem pra vender vai subir o preço inevitavelmente. Isso lá fora é assim também. É, mas, não, isso rola também no eBay. Inclusive, o Mini NES rolou essa porra também nos States lá, né? De, tipo, acabar. Mas só deixa eu falar... Corte rápido. Tu tá falando do mercado... Sim, aproveita para cobrar mais. Essa história eu sempre conto aqui, né? Mas eu falo de novo, porque agora finalmente é o momento para falar isso. Que o Wii U era mais barato antes da Nintendo vir oficialmente pro Brasil. Era 1.300. Quando a Nintendo veio, Aí tiveram que botar todos os impostos, foi pra 1.800. E depois, depois a Nintendo vazou e continuou 1.800, né? Então, ah, cara, já tava comprando por esse preço, né? Por que eu vou diminuir, né? É, exatamente. Mas antes disso, eles vendiam por 1.300. Esse... porque era o preço mais... Olha só, ó, o preço era... vendia por $300. O dólar tava baixo, tava 2 e pouco. Isso é indicativo de interromper. Eles vendiam por 1.300 e ainda ganhavam lucro. Porque já botavam um lucro grande em cima, né? E trazia... na marmota aí, né? E ganhavam bastante lucro vendendo por 1.300. Quando foi botar o imposto, aumentou R$500 o produto da parada, o valor da parada. O Cat, eu imagino o Cat que nem, tá ligado? Naquele filme do Máscara, ele com aquele bagulho de contador, né? Fazendo a maquininha, acreditando. E vendo o cafezinho, né? Cara, mas é que tá, antes já, que eu tô vendo que tá rolando uma certa crucificação ao mercado cinza, assim, tipo, porra. Como lá, cara, tipo, essa parada do mercado cinza. Primeiro, o Belo ele tá pegando um ponto muito específico, como o Catman deixou claro. Pô, o Mini NES, ele, até pouco tempo atrás, ele era uma parada de limitada e de colecionador. Né? Eu acho que agora não vai rolar mais isso, porque a própria Nintendo anunciou que vai produzir mais. Então, eles vão relançar, quem? Só, ah, eles vão relançar em 2018, então provavelmente vai cair o preço, porque. Então, sim. Ou seja, você vendendo aí R$1.500, se fudeu. Se fudeu. É, você aí que comprou 10 mini NES lá na pré-venda e agora e pensou, nossa, eu vou lucrar pra caralho com isso. Ainda bem que você se fudeu, cara, que você não tem. Eu ficar com 10 mini NES aí, né, cara? É uma questão de bom senso também, né, cara? Vai tomar o mercado cinza, ele sofre muito, cinza, né? O mercado cinza, ele sofre muito disso, né? Que, tipo assim, nego acha que, tipo, ó, vou meter a mão, ainda mais agora. Isso aí é um outro ponto. Falando de mercado cinza, que pra quem gosta de videogames é foda. Que é o mercado cinza de videogames antigos, cara. Nego acha que, tipo assim, cara, tem um Super Nintendo e tal, entendo o valor do videogame e tudo, mas o cara acha que por ter um console antigo, de vez em quando até em realmente um estado muito excelente, que ele pode cobrar o valor que der na telha. Ó, tem o Neo Geo aqui, realmente é muito foda, eu quero 3 mil nesse Neo Geo. Cara, que isso? Neo Geo, porra. É, pra quê? Esse 3DO aqui, ó, porra, só 1.500 reais. Olha só, o argumento que eu ia dar é que, tipo, esses videogames venderam pra caralho, mas tem um 3DO, eu acho que ele pode, porque não vendeu nada, né? Cara, quem vai comprar um 3DO, cara? Não, mas é raro. Vai ter que ser doido. Vai comprar um 3DO, colecionador que quer todos. Como tem fogo, sim, ele pode sim, comprar muito. Não, mas é isso que eu tô falando, cara. Vocês estão pegando um ponto muito específico no mercado do cinza. Tipo, realmente, você lidar com produtos limitados, você acaba lidando com a questão de oferta e procura. Então, cara, tipo, você tá procurando. O cara é o único ali que tem aquele produto. Pô, ele vai taxar o preço que ele quiser, cara. Se você realmente quer, você vai pagar. Não tem pra onde correr, por exemplo, ah, eu quero comprar o Super Nintendo, o cara tá vendendo 800 conto, pô, infelizmente só tem ele, vou comprar ou não vou comprar. É só essa a decisão que você tem, cara. Ou é compra ou não compra. Mas agora, cara, o mercado cinza, por exemplo, vou pegar na questão do PlayStation 3, foi como eu comecei a comprar produto mais original e tal. Cara, eles tentavam, como o Cat falou na questão do Wii U, cara, eles tentavam manter um preço equilibrado de acordo com o que eles importavam, cara. Então, tipo, você comprava o seu PlayStation 3 lá por 1.500, 1.800, que era mais ou menos pela cotação do dólar, o que eles conseguiam lá de fora, e os jogos você também pagava pelo mesmo coisa, cheio. Quando é um produto que você tem, você encontra ele em vários locais, a porra do mercado, ele tentava se equilibrar ao ponto... das regras da própria oferta de mercado, né, cara? Pô, eu comprei por tanto, eu vou cobrar o valor que eu paguei, mais um preço X para eu tirar um lucro. Quase sempre não era um preço tão exorbitante, não era um preço absurdo. Pô, você comprou um PlayStation 3 por R$1.500 na época, que ele era top? Porra, para mim, pelo menos, era um preço razoável, principalmente na época, que era uma época que todo mundo tava de boa. A grande questão é que quando entra a empresa vendendo oficialmente, como foi o que o Cat apontou, é que o negócio sai do controle, né, cara? Porque o nosso próprio governo infla a porra do preço, né, cara? Tipo, o cara tem que começar a arcar com todo o custo que o governo vai pôr em cima dele, tipo, o preço sobe, o cara tem que subir o preço junto. Querendo ou não, esse é o grande problema quando você tenta legalizar a parada, né, cara? Esse que é o foda do nosso mercado, pelo menos é o que eu vejo. Então, tipo, o mercado cinza, ele trabalha. Desculpa aí, Ked, só terminar. O mercado cinza, ele trabalha com os padrões normais, cara. Ele pagou, sei lá, $800, ele vai converter isso, sei lá, e botar mais uns $100 ou $200 pra ele tirar o lucro dele também, porque, porra, o cara tem que alimentar a família dele, tipo, não é escrotismo do cara. Agora, se o preço dele degringola depois que entra pro oficial, aí já é outro problema, né, cara? Já não é problema do mercado single. Verdade. Não, o que eu ia falar, até desculpa, Ken, eu achei que tu tinha acabado aí, tentei falar, mas isso aí que o Ken tá falando é exato, cara. Qualquer mínimo de 10 minutinhos de pesquisa que você senta pra ver, assim, de fonte oficial mesmo, nada, tipo, qualquer um falando, porque tem muita gente falando revoltada na internet, mas se você pegar uma parada assim de notícia mesmo, de bruto, você vê, cara, que a culpa é dessa porra, porque o governo não tem vontade nenhuma de, tipo, de tirar os jogos dessa situação, entendeu? Você vê que tudo pinta, ó, em 2015, se eu não me engano, posso estar errando aqui na data, mas rolou uma algo de lei que envolveu, acho que 80 países aderiram, que era para baixar o preço dos eletrônicos. Poxa, Estados Unidos, uma porrada de país assim grande entrou nesse meio aí para fazer isso, e tipo, o Brasil falou que não, cara. A Organização Mundial do Comércio chegou a um acordo com mais de 80 países para reduzir a zero as tarifas de importação de produtos de informática. São 200 itens, entre eles videogames, GPS, cartuchos de impressoras e equipamentos de diagnóstico como ressonância magnética. Para o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, o acordo é histórico, porque vai baratear os produtos e estimular a economia mundial. As vendas desses produtos ultrapassam US$1 trilhão por ano, mais que o comércio internacional de carros. O Brasil não faz parte do acordo. O Brasil não faz parte do acordo. E dessa... essa coisa assim, essa maluquice. Porque, porra, com certeza tem alguém que recebe pra caralho por isso, que esse imposto tá indo pro bolso de alguém, entendeu? Então cara, eles não fazem esforço nenhum. Rolou há pouco tempo, eu fiz os vídeos de lá no Locadora, o Guilherme Game fez, teve uma galera que falou sobre a proposta lá do Carioca, agora eu vou esquecer o nome, cara, me perdoa, depois eu coloco aí embaixo depois o link de novo, que ele tá tentando de novo, a gente correr atrás disso, o Teodoro Malta lá, o Sandor pegou a parada e tá levando pra frente, vamos ver que bicho vai dar. Mas, cara, o governo em si, ele não tem... aparentemente, cara, posso estar muito errado, mas ele não tem vontade nenhuma, e pelo contrário, toda a situação que ele vê que ele pode taxar, cara, ele taxa. Sim. E se, tipo, não rolar um bagulho que nem rolou aquele último, lá até do podcast que a gente fez lá atrás, da Ancine, de todo mundo cair em pau, reclamando, falando que tá errado, mano, eles vão colocar mais e mais, porra, nos preços, cara. Incrível, hoje a gente vê os jogos aí beirando 220 e pouco, né? Bota aí, os mais caros estão sendo realmente de Switch, porque não por culpa da Nintendo, mas porque realmente não tem nada oficial aqui dentro. Então, tipo, o preço fica muito alto. É uma parada que a galera quer muito, entendeu? É muito novidade. Mas, cara, você comprar um jogo a 250, 270, cara, é algo muito absurdo. Eu fico olhando assim e falo, cara, o que eu acho justo, assim, na minha opinião, e que venha o lucro pro cara, mano, um jogo lançamento aqui pra gente. 120, 130 e até um valor alto. Eu discordo contigo. Porque se o jogo sai pra lá, sai lá $60, cara, infelizmente o real tá então acho que o preço, tipo, de conversão direta. É. Então, perdão, deixa eu me reformular aqui. Não exatamente, né? É. Porque lá vai tal preço, não tem que ter conversão exata, né? Tem que ser coisa do mercado, né? Eu sei, porque tanto é que a Sony consegue por menos. Mas 120 eu acho que é muito. É. Muito então, pouco. Vamos lá, porque não, eu falo. Cara, pra mim eu acho que o Gano realmente. PC, funciona, assim, tirando da B10 aí, que os caras tá com a faca mesmo. Geralmente lança por 120, 150 pra baixo, assim. Nunca chega, tipo, no 200 só. Agora que começaram a tocar o foda-se pra lançar. Não, cara, aqui. Mas pera aí, os que estão chegando a 200 pau são os videogames dessa geração agora, cara. Porque os da anterior, eles eram essa faixa aí que o Bel tá falando, 120. O máximo eu acho que chegava era 150. Se o vendedor fosse um pouco escroto, você conseguia chegar ao preço até 200. Mas o dólar também, tava mais barato também, né? O dólar era mais barato. Sim. É, cara, isso também acaba lidando muito com a questão da mídia também, né, cara? Por exemplo, o jogo de PS3 era Blu-ray. Eu não sei como que funciona pro PS4, eu acho que é Blu-ray. Blu-ray também, pô. Blu-ray também. Então, já tem essa questão. Agora tá vindo com Blu-ray também. Tá vindo, né? Caralho, tem que comprar leitor de Blu-ray agora. Puta merda. já que falasse da PSN, aqui, não sei como é que funciona na live, na PSN, mas os jogos também saem mais barato no digital do que no físico? Cara, na versão americana da PSN, eu já conferi isso, sim, sai mais barato na PSN, porque como, acho que até, eu acho que não vou lembrar a matéria agora, se eu tiver errado alguém, por favor, pode corrigir. Mas como você não está levando nada físico, né? Você só está levando a questão do software do jogo, ele acaba saindo mais barato. Então, realmente, o preço, ele vem mais barato, ele vem mais barato na PSN americana. Então, eu tenho uma conta na PSN americana. Não, eu quis dizer, tipo, a PSN, se for comprar em reais, versus se for comprar em... Cara, só aqui na PSN, de vez em quando, raras exceções, é que você tem uma certa discrepância, assim, de preços, assim, o jogo físico tá o mesmo valor do digital, tipo, realmente, assim, fica meio coisa, mas normalmente, atualmente, eles estão lidando mais com a questão do preço convertido, cara, tipo, o que é lá em dólar, na PSN brasileira, já é a conversão real, então, tipo, agora eles estão lidando melhor com isso, mas de vez em quando ainda se encontra esse problema do jogo físico, às vezes, tá o mesmo preço do jogo digital, cara, tipo, é meio absurdo isso, né, o digital tá mais caro. Sim. Sim, isso é uma parada que até hoje isso não entra na minha cabeça, cara. Por mais que tenha o seu valor ali de material, cara, você vai vender um jogo digital, mano, abaixa no mínimo 20, 30 reais. Não vende no mesmo preço do jogo físico, não, porque, cara, é um abuso. Eu nunca comprei nunca tinha comprado, né, o Phantom Pain na Steam por causa disso, que eu sempre achei absurdo, cara. Achei absurdo você tá pagando o preço da mídia física que tu podia ter em casa, entendeu? Ah, mas a mídia física do Phantom Pain é a mesma coisa da Steam, porque só tem um instalador online, né, então... isso é uma questão... Kojima gênio! Sim, eu acho... Esse Definitive Edition vem... Definitive Edition vem coisa... Ah, mas enfim, é isso mesmo, cara, eu tinha até um... Saindo aqui um pouco off-topic, né, eu tinha um CD que de placa de vídeo, cara, da... A AMD, cara, com a AMD safada também. Aí, porra, o CDzinho bonitinho, quando tu ia baixar, ele, não, vou te direcionar pro site. Ah, caralho, por que me deu o CD então, cara? Mandava o link no manual, eu... Entendeu? Mas... É foda, cara. Essa parada aqui, o que tá falando, a PSN, realmente, ela tem uns preços, assim, dessa parte, assim, bem justos. Uma empresa que, de vez em quando, faz umas promoções boas, mas que, geralmente, os lançamentos dela também... A gente já tá citando nomes, já. Que vem caríssimos é os da EA, cara. Cara, na Origin, de vez em quando, tipo assim, você fica feliz de comprar algumas coisas e você fica feliz porque você não comprou outras coisas. Uhum. E, tipo, tu vai ver o FIFA, cara. Tem versões do FIFA lá de quase 300 reais. Mesma coisa, Battlefield 1 quando saiu, entendeu? Uma parada assim meio absurda e meio fora do mercado. É outro ponto que eu queria tocar com vocês. O salário mínimo hoje, eu acho que ele tá em torno aí de uns 900 e pouquinho. 900, sim, 900 reais, se eu não me engano. 900, beirando 920. Errou! Isso. Cara, videogame aqui no Brasil, porque se eu for fazer a conta, vou trazer aqui um dado meio interessante, eu tinha jogado mais cedo, mas vou jogar aqui de novo. Eu fiz hoje uma cotação dos jogos lá, procurei jogos na Amazon e procurei jogos em lojas diferentes aqui do Brasil. Eu dei uma olhada aqui, ó, por exemplo, no link que ele mandou da Americana, historiando jogos do PS4, por exemplo, o Uncharted 4, ele é do final do ano passado, né, se não me engano. Pô, ele tá num preço bacana, cara. É, o Uncharted 4, o Collection, até o próprio Crash, né? Eles vêm sempre num precinho camarada. Não, é, precinho camarada, esses jogos oficiais do PlayStation, né? Mas, cara, depois de um tempo, tu pega, que nem eu falei, dos jogos da Bethesda, jogos do tipo Warner Bros, que vêm caros pra cá. Eles diminuem um preço absurdo, acho que uns 3 meses, assim, tipo, pra 105, vai, tipo, ah, tá lá, 200 reais, aí vai 150, depois, ah, promoção pro 120, tipo, do nada, eu lembro que o Doom lançou em quê? No ano passado, acho que em março, sim, lá pra setembro eu já tinha uma promoção por 90 reais, assim, pro PlayStation 4. É, cara, isso aí um camarada já falou, principalmente a dona Lojas Americanas, né? Porque pra quem não sabe, a Lojas Americanas, ela é uma rede que tá ligada com o submarino, com a máfia japonesa e outras coisas em si. Inclusive, teve polícia nos depósitos americanos. Você vê como que o negócio é tenso, né, cara? Tipo, pô, tu acha ali que você tá jogando Yakuza, tipo, a Lojas Americanas tá jogando a vida real. É, mas, cara, voltando ali pro assunto, cara, um camarada meu, ele tava falando que de vez em quando ele passava na Lojas Americanas, e lá tinha os jogos do PlayStation 4, Ele falou que uma vez ele encontrou o Metal Gear Phantom Pain por coisa de 50, 40 reais. Foi quando eu comprei o meu, cara. Eu comprei o meu por 50 reais. 40 reais. O teu foi PS3, ele tava falando de PS4. Ele falou que se você encontra jogos de PS4 nesse preço. Aí a gente perguntou, pô, mas por que isso? Ele, cara, eu perguntei ao camarada meu que trabalha lá na loja. Ele falou, cara, que por conta dessa rede de lojas, que é Submarino, não sei o quê. Eles retêm a porra, eles retinham, né? Que eu acho que agora já não trabalham mais nesse esquema, pelo menos não no site deles. Eles retinham isso e essa porra ficava encalhada lá, cara. Então, pra se livrar, o que, que eles tinham que fazer? Baixar preço. Com muito estoque, você tem que vender, cara. Tipo, não é só o estoque da Lojas Americanas. É Lojas Americanas e Submarino. Então, tipo, pô, o preço ia lá no chão, cara. Ok, teve um joguinho aí que a gente não cansa de falar aqui no locador, que sofreu com isso pra caramba, que hoje você acha ele aí por preço, tipo, no chão, principalmente as versões de PC, que mídia física de PC, praticamente, isso em qualquer lugar do mundo, cara. Não sai quase nada, né? Que é o Street Fighter V, cara. Olha, o Street Fighter V sofreu. Aí eu vou quebrar. Desculpa antes de você continuar, Belo. Eu vou quebrar suas pernas agora, porque ele tá R$84 aqui na Lojas Americanas. Olha, rapaz, te mando o link aqui. Outro dia tava 15 pila. Sim, sim. Ah, é o negócio sim. É que tem bastante estoque, né? E como não vende muito físico, e o Street Fighter em si, ele não foi um jogo que vendeu muito bem. Até que tem um negócio, nossa, o Arms lá vendeu um... Não, Arms não, o Pokémon vendeu 1 milhão e o Street Fighter nem chegou nisso, assim, no final do ano. Eu acho. O Arms não, o Pokémon, cara. Mas foi ano passado, tô falando. Ah, tá. Tava sendo outra coisa. É, o Arms também superou ele, pra tu ver como o bagulho tava na merda, assim. Porque, por mais... É um nome mais popular de jogo de luta, assim, não vendeu muito bem, tipo, em todo mundo. Mas é aqui no Brasil, daí acumulou pra caralho, né? No final do ano que tem aquelas mega ofertas da Kabum, essas outras coisas de informática aí, e Street Fighter tava, tipo, R$10, assim. Sim. É, eu vi, eu lembro que o Belo mandou a foto lá no Submarino, lá tava, acho que tava 20, né? 20, 15. Porra, é, Belo, tá 20 ainda. Acho que tava 20 e depois baixou pra 15. Esse link que eu te mandei, cara, tá mais caro pagar o frete dele do que comprar o jogo. Tá. Cara, esse é um problema... Ah, tá, aqui a versão PC. Cara, esse é um problema de um jogo de PlayStation 3 que sofre até hoje com isso. É o Metal... O favorito de desgraça é o Metal Gear... Sim. Revingança, Revenge. Rising Revenge. Cara, que o jogo você encontra... Cara, eu já cheguei a pachorra de encontrar esse jogo a R$5 nas lojas americanas. Eu tô falando assim, eu quase comprei, só que aí, tipo, o frete era 20, eu olhei e falei, pô, mas puta que pariu, vou pagar R$20 de frete pra pegar um CD de 5, né, cara? Tipo, não é um jogo tão foda assim pra... Não, aí vocês estão errados. Joguei o meu no lixo, hein? Eu tinha que ter filmado, que eu joguei com meu irmão, caralho, o que a gente tá fazendo? Eu não acredito. O que a gente tá fazendo com isso aqui, cara? Não sei o que, a gente nunca vai jogar essa porra, vai ficar encostado aqui, Joga essa merda fora. Cara, eu zerava, cara. Ah, tá aqui, ó. Eu não consegui, cara. Caralho, a versão de 360 tá R$9,70, não é nem R$10, cara. Aí, ó, Americana, patrocina nós. A gente vai vender esses teus jogos encalhados aí, patrocina Americana, nós. Americana, eu quero meu videogame, seu filho da puta. Você nunca vai poder comprar esse PlayStation VR aqui. Só que essa é uma lei justamente pra reduzir impostos. E um Xbox One S, então? Seria mais barato ainda, né? O Belo, tu começa a falar dos impostos lá no começo e a gente foi para outro assunto. Tu tem os valores dos impostos aí, porcentagem certinho? Tenho sim, cara. Engraçado, aí vou falar outra coisa. Os valores aqui, os posts, esse aqui eu coloquei, os valores que estão aqui nessa matéria que eu mandei para vocês, o que estão em outras também, e depois a gente bota até esse link. Por mais que a data seja um pouquinho antiga, e mudou, tipo, pouca coisa, tem um que você vai, é tipo vírgula, alguma coisinha diferente, mas é mais ou menos nessa faixa. É, importação é 20%, COFINS, isso jogo de console, hein? COFINS... Tu tem uma ordem pra isso? Porque influencia, né? Cara, aí eu já não sei, Cat, vou ser bem sincero, que eu acredito que não, cara. Tipo, porque tu vai entrar, tipo... Vai lá. É, o IPI vai ser, enfim. Então vamos lá, importação... Direito de importação. Isso, 20%. COFINS, 7,6%. O PIS, que pra mim era só aquela parada que a gente pegava lá no banco, é o 1,65%. O IPI, né, que eu falei que é o maior, que é 50%. E o ICMS, que é o mesmo imposto que é cobrado com jogos com software, né, que é de 25%, cara. E aí tu junta essa porra toda nessa matemática maluca. 147. Ele falhou, tirou tanta onda. Não, vou pegar minha calculadora, vou vestir minha 3, roupa. 3, sou o rei 12, da matemática, né? É R$3,12 o dólar, né? Isso, isso. Hoje tá batendo isso aí. Aí, aí 20% de importação. Eu tinha feito certinho, eu esqueci de converter e fudeu tudo. Te mandei lá no WhatsApp, a lista é certa. Beleza. Caraca, a gente não joga jogo live, mas a gente faz cálculo live, né? Parabéns. Isso é, né, cara? Quem sabe... E ainda erra. Quem sabe faz ao vivo. Essa fera, bicho! Caralho, só... cara, na minha visão aqui, eu acho que o único certo que seria pra pagar seria só os 25% do ICMS, né, cara? E talvez o PIS também, né? Que é o Programa de Integração Social, né? Pô, aí beleza, eu acho que, tipo, se você tá até, no caso, o imposto de... Ainda tá meio alto, mas o imposto só de 26%, pô, estaria bacana, cara. Mas, porra, agora tem essa de contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Cara, Belo, eu acho que é meio errado isso aí. Deu R$400, cara. Wrong, wrong, wrong, wrong. Wrong, wrong, wrong, wrong. You're wrong. You're wrong! Ô, louco! Tá por aí, meu. Tá por aí, tá certo. Vamos dizer que a matemática bateu, senão... Pô. Não, mas agora, olha só, caiu, sério. $60, $60 vezes 3,12 já dá 180. Só os 50% ali já vai pra puta que pariu o preço. Eu não sei se é tanto tudo isso do jogo, cara. É, eu tô achando, o que eu lembro que eu vi diferença assim no que eu procurei, o IPI de vez em quando ele muda de um pra outro, mas ele fica nessa margem aí. É porque essa porra não tem nenhum site, tipo assim, site que tem os impostos dos jogos certinhos, entendeu? Você não acha, você só acha tipo de matéria por fora que entrou em contato com, tipo assim, algum órgão do governo que trata, dá conta disso, entendeu? Hoje em dia até poderia fazer, sabe o que, cara? Até trabalho perto da Ancine. Podia até dar depois um pulo lá e ver se tem o dado dessa porra, tipo... Pô, cara, não precisa tanto, ô Belo, você comprando, no caso que eu não vou falar, ah, compre um jogo aí pra ver, na própria nota fiscal vem o direitinho cada imposto que tá sendo tributado dentro daquele preço ali. Cara. É mesmo? Quem tem nota fiscal de jogo aí, cara? Acho que não tem nenhum. Cara, eu também não tenho, cara, não tô comprando faz tempo. Mas, cara, já, isso aí já é pro padrão de qualquer produto, cara, hoje em dia, acho que a norma da Ancine, inclusive... É quando você compra o produto, na nota fiscal vem embutido do imposto. Não, do país, né? É, no caso, vem, não, pô, vem na nota fiscal. Tipo, você mas qualquer compra no nota. Supermercado, se for no supermercado, tem um imposto lá também, cara. Sim, sim, tem, então, é padrão, é norma padrão. Você comprando o jogo, você já vai ver qual que é a questão todinha ali, porque você realmente cobra esses 50%, cobra... Esse 1,70 se realmente é a soma disso tudo, que realmente eu acho que o FET chegou num ponto interessante. Eu acho que não é isso tudo cobrado assim, não, cara. Eu acho que é a soma de tudo que deve dar o tanto ali. Porque tem aquela parada também. Isso acontece até em outras áreas de mercado. Por mais que o imposto seja relativamente alto, se o cara pega o produto e ele vê que, tipo assim, porra, não vou conseguir vender um produto aqui por, sei lá, o produto lá fora é 50. E aqui daria convertido aí, bota aí. Enfim, aqui pra gente que daria uns 150, pouquinho, tô aqui fingindo, hein? Não tô falando nada exato, não. Mas uns 150. E o cara vê que com os juros subiria pra 300, em certas coisas eles se seguram e tipo assim, não vou colocar essa porra desse valor todo. Tem também outras questões, cara. Tem, como a gente falou, essa questão do jogo ser feito aqui, como tem essa amaciada na carne dos jogos da Sony, eu acredito que também que deve entrar um pouquinho do jogo de outra empresa, porque envolve outros fatores, entendeu? Envolve outros fatores também, mas é mais ou menos nessa faixa aí, cara, de informação que a gente tem é dessa porra desses valores, assim... Cara, que isso eu acho que é a soma de cada coisa, cara. Eu acho que, pô, não é isso tudo somado, não, cara. Porra, 50% é praticamente que a gente paga no jogo normal, cara. Porra, então sim. Realmente... O preço normal é mais ou menos, seria os 50% de imposto, assim, chutando alto, cagando a regra foda. Que o Belo apresentou é quase 70%. O jogo no bruto, ó, quer ver? Eu mandei aqui no Hangout. Quer ver? Ó, tem aqui o Destiny, que é o jogo mais novo. Que lá fora ele tá saindo com 54 doletas na promoção. Eu converti aqui no preço de hoje do dólar, que tá 3,12, tá batendo aí 168,50. Ele puro, sem nada. Ele aqui no Brasil, com desconto, tá saindo 211,19, né? 211,20. Entendeu? Aí tem os casos aqui. O do Metroid eu coloquei, mas o do Metroid nem conta por essa questão da Nintendo não trabalhar aqui. Porque lá fora ele sai a 40 doletas, tá dando R$124. E aqui no Brasil ele sai 230. Caralho, peraí, que esse aqui tu não publicou, não. Metroid? Como achei. É porque eu não coloquei aqui o do real na hora que eu tava fazendo, então. Dá 39 doletas e pro, aqui pra gente é porque dá 40 dólares, na verdade, né? 39,99. E o convertido dá esse 124. E no valor aqui pra gente aqui no Brasil, você procurar em americano de qualquer lugar, tá saindo a 229. Inclusive, eu acho que o site que eu botei o link aqui não vai direto do Evernote com o link pra ir pra vocês. Deixa eu colocar, mandar até o link aqui separado. Tá, Belo, enquanto você tá procurando, eu vou jogar a questão. Você falou que ainda a Nintendo não tá vendendo oficialmente. Até o Cat também, que o Cat que compra esse estrambolho da Nintendo. Opa! É... Aí mandei o jogo do Metroid aí embaixo aí. Tá. Então, no caso, isso aqui é o cara conseguindo de maneira mercado cinza, né? De maneira pseudo-legal ou não, cara? Isso aqui é pra Nintendo, ele realmente negociou com a Nintendo e conseguiu um estoque desse Metroid. Quer que eu já faça a pergunta? Acho que o Cat tá ali na matéria, ele cagou. Porque tu... Era pra mim a pergunta? Achei que era pro Belo, porra. Não, era pra sua mãe, ela tá participando do Cat pra gente. Desculpa, porra. O que é isso? Vamos voltar pra cá. Que deselegante. Né? Totalmente né? deselegante. Não, pra você e pro Belo, porra. Cara, eu acho que não é... Eu acho que tem empresa, na real, que faz essa importação dos jogos de 3DS, tá? Sim, faz a revenda, no caso. É, a distribuição, assim, no caso daqui. Mas é tipo esse esquema dos NES ali, sabe? Dos NES Classic. É, sim, assim, alguém resolveu fazer essa importação, não é? Então, pô, aí que tá aquele negócio. Então aí, cara, a gente já entra naquele negócio que a gente tava falando no começo do QR. O preço que com certeza que esses caras devem retirar desse jogo é os R$68, que seria o correto. Por exemplo, o cara que tá comprando por fora. Mas aí que tá, como ele adquire o pacotão, ele também tem que tirar o lucro dele. Ou seja, esses R$211 aqui... Pode ser muito bem aquele valor de lucro que o cara tem que tirar para ele para a compra desse produto realmente ter valido a pena, tipo, para ele realmente ter um lucro na venda de cada jogo desse pacote que ele comprou. Então, cara, aqui talvez isso não seja nem imposto. Talvez isso aqui já seja já o lojista querendo o valor dele. Exato, querendo tirar o lucro dele para ele. Tem que ver isso também, como a gente falou. Quando o cara ele compra assim por fora, ele paga um valor X e tal, mas depois disso que caiu na mão dele, ele tem que botar um preço que ele consiga lucrar uma grana boa, que vale a pena ele fazer isso de novo depois, né, cara? Ele tem que continuar o negócio dele. Porque ele não gosta de jogo tanto assim, né? A ponto de vender de graça. Não, cara, eu quero aqui distribuir Metroid aí pra galera, porque é carinho e pinda, é isso aí, não. Então tem que ver isso. Pelo caso do Metroid, pelo que eu tô vendo, é essa questão, cara. Principalmente trabalho no Brasil. Você já teve aquela questão lá de neguinho quase chorando, porque Street Fighter 2 HD Remix estava a R$500, então... Esse negócio do Metroid, desculpa, tem uma história muito engraçada, que na eShop, né, se tu comprar o digital no 3DS, ele tá R$120. Se tu for no Mercado Livre, tem nego vendendo assim, código de ativação do Metroid Samus Returns, 160. Que loucura! Aí, a questão do preço que eu tô te falando, ele comprou a 120 e, porra, ele precisa do lucro dele. Essa é a pior safadeza, cara. O cara sabe quanto custa, porque ele não pode comprar aquela parada, né? Ele vende por R$40 a mais. Mas ele precisa do lucro dele, Cat, você tem que entender, porra, se eu compro por 120 vindo por 120, porra, qual é o sentido disso, cara? Não, então, é que essa venda não faz sentido, tá ligado? O cara vai pagar, ele pode fazer a mesma compra sozinho, só que alguém vai lá e vende por R$40 a mais, a parada que ele... Aí, Cat, que entra oportunismo. Sim, cara, aí, Cat, entra o grande fator, que eu acho que pra mim é um dos fatores mais decisivos do mercado. É o cliente preguiçoso, cara. O cliente que ele não vai pesquisar, ele não vai procurar saber como que ele vai fazer a compra digital por uma PSN americana. O cara não quer fazer um cartão de crédito. Ah, não, é exatamente nada. Também só isso, né? Também fala. Pode ser o cara não tenha disponibilidade de comprar, porque o jogo precisa de, como eu vou dizer, uma conta, como é que nem fala, para comprar no Brasil, não sei se precisa do cartão de crédito internacional, se o cara não tiver acesso. Tem uma treta assim na loja 3DS, sim. É, mas eu também acho que, tipo, que nem eu falei, o Cat falou, quer dizer, que o Metroid tá mais caro, assim, porque daí o cara foi lá e comprou o código. Pode ser que ele tenha comprado muito mais código, assim, por um preço bem menor. Esse cara aí, ele espera alguém fazer o pedido, vai lá, paga o 120 e dá o código, cara. É 40, pô, a mais, pô, ele tá lucrando. Vou dizer, hein, Cat, digo mais, hein, esse cara vai vender bem pra cacete, cara. Vai vender cara, não, na moral, eu vi um cara que vendeu um pen, tava vendendo pendrive com um scan de alta qualidade do Preacher, cara. E, tipo, eu tava lá, tipo, umas 20 vendas feitas, né, no Mercado Livre. Eu, caralho, como assim? Por que que alguém compraria um pendrive com GB dentro, porra? É a facilidade, cara, é a facilidade. Como eu falei, cara, tem muita gente, cara, querendo ou não, você veio até me corrigir, desgraça. Mas querendo ou não, cara, a grande maioria da galera que recorre a esse recurso, assim, Mercado Livre, pagando R$40 mais caro, é o cara preguiçoso, cara. É o cara que ele tem como comprar por fora, mas tipo, ele não vai pesquisar, cara. Ele prefere pegar com o maluco ali de mão beijada, porque vai ser muito mais rápido. Tipo, ele já vai pagar e já vai jogar, entendeu? Tipo, ele não vai precisar ter um cartão internacional, ele não vai precisar cadastrar uma conta. Não vai precisar fazer nada disso. Ele simplesmente ele paga, ele pega o código e ele tem o jogo. Cara, isso ainda tem muita gente que adere a isso. Então isso meio que quebra um pouco o mercado. Na época do PlayStation 3, eu fui correr atrás disso porque eu tava vendo que eu tava praticamente sendo lesado aqui se eu fosse ficar comprando aqui no live. Então teve uma época que eu realmente importei muito jogo porque valia mais a pena. Ou seja, eu tive que correr atrás, eu tive que fazer uma pesquisa, eu tive que ver a porra toda. Agora tem gente, pra gente que vale mais realmente pagar a grana lá pro cara e já receber o jogo na mão, ou dar os R$200 pro maluco da loja. Porque é mais prático, tipo, o cara não quer esperar, o cara quer receber na hora. Isso também acaba, o próprio consumidor acaba alterando um pouco esse jogo no mercado, né, cara? Oferta e procura ainda, querendo ou não, é o maior ponto da questão de vendas. Sim. É um ponto forte disso. Quem tá falando essa parada, eu lembrei aqui da última Steam, essa Summer Sale que teve da Steam, que eu tentei comprar aqui com o cartão, e a Steam do nada, todo ano passava, e você não deixou passar o cartão, e o cartão, tipo assim, de boa, não tinha problema nenhum, mas tava tendo uma parada, uma mudança lá, dessa parte assim, de coisa lá da Steam, aí eu fiquei puto, cara, eu falei assim, porra, cara, todo ano eu passo essa merda, isso não vai passar não, aí pipocou, cara, um anúncio da Nuvem, falando que tava com o jogo mais barato do que Steam. Sim. Eu comprei tudo na Nuvem esse ano, cara, e o cartão passou de boa lá, entendeu? Sim. Então cara, é a questão mesmo de ser prático, de tu ir lá e só... Pô, todo mundo quer isso, cara, vamos ser sinceros, tu não quer pagar o teu joguinho. Paguei, o jogo vai sair amanhã. Ah, meu jogo tá pago, já tá baixando aqui no meu computador pra eu só chegar e jogar. Todo mundo quer a praticidade, cara, a maioria das pessoas pelo menos querem. Cara, eu tô falando isso, cara, mas eu já fui o cara que... Porra, cara, chegou um jogo novo, pô, quero jogar logo, vou fazer o quê? Eu não vou comprar importado pra receber esse jogo. 3 meses depois do lançamento dele, pra jogar ele a R$120, eu vou ali no cara ali da loja aqui, da esquina aqui, pagar 200 conto pelo jogo original. Eu já fiz, não, eu pagar 200 conto, cara. Aí eu concordo contigo, eu também faço isso, mas a questão do Metroid que eu falei é que ele vai receber na hora dos dois jeitos. Mas é que tá, cara. Porque eu tenho a noção também, né? Tu também tem um entendimento do como é que funciona a parada toda, já compra, entendeu? É diferente. Você nunca vai poder comprar esse PlayStation VR aqui. Só que essa é uma lei justamente pra reduzir impostos. E um Xbox One S, então? Seria mais barato ainda, né? Eu queria puxar um ponto aqui, talvez até pra gente encerrar essa discussão. A gente tem que fazer um parte 2 com alguém que é da área, cara, que vende essa porra, porque eu gostaria muito de ouvir o lado do... Olha aí, mais uma ideia do Belo aí. Anota, cara. Não me frustre. Eu estou chutando aqui no ar, talvez aconteça, talvez não aconteça. Enfim, não vai ser nem a primeira nem a última, né? Mas eu queria muito fazer uma porra dessa com realmente vende o jogo. Eu também, porque eu tô fazendo as contas do Tecmundo ali e nem os números que eles botaram ali tá batendo comigo. Olha aí, Tecmundo. Aí, ó, a gente pode fazer o seguinte, podia ver se conseguia falar com um camarada lá da Tecmundo, que eles são solícitos pra caramba. E vê se cola com um cara que tem mais entendimento dessa parada. Vamos mexer. Deixa eu só esclarecer, porque pra começar, já começa com uma matrícula. Você fala assim, conversão, $50 dá R$90. Porra, aí tu pensa, meu, não era nem 2 pila o dólar em 2010, cara. Era R$2 não, em 2010? Não, era 2, tá aqui, conversão... 2010 era de 2,70. Não, nem isso, cara. Conversão de dinheiro em 2010, $90, R$92. Não, R$92. Eu tô vendo, o dólar tava batendo com 1,66, cara, em 2010. O preço na época desse dólar aqui, podia voltar. Volta anos de 2010. Só continuando, o preço na época já era de 200, 220 também, segundo eles estão dizendo nessa matéria. Eu não me lembro. Então, pô, eu acho que eles devem ter cortado algum imposto, porque tanto o dólar tá mais alto, quanto os jogos estão mais caros, estão 10 dólares mais caros. Uhum. E o preço tá teoricamente o mesmo aí, né? Na média o mesmo. Eu acho que é questão do imposto, ou deve ter mudado alguma coisa, ou o governo acabou dando algum incentivo pra Sony e pra Microsoft que vieram pra cá pra baixar o preço. Porque se continuar exatamente como eles estão dizendo, mas... aí o preço do Switch, dos jogos do Switch, tá fazendo sentido. Mas... Caralho. Não. Cara, isso. Boquete, essa questão de incentivo eu acho que não rola, não. De novo, vou citar isso aqui. Não, peraí, deixa eu entender. Se tu fez o cálculo ali e esse cálculo deu certo, significa que os preços do jogo do Switch estão no exato, padrão. Mais ou menos, porque não tem o lucro, né? Não pode considerar o lucro. Mas também o cara que distribui não paga o mesmo valor que do varejo, né? Então talvez... E outra coisa que a gente aqui, a gente não botou, é o que o Cash tá falando aqui agora, que eu ia falar, o cara com certeza que pega um jogo desse, ele não pega um puro, ele pega o lote de jogos pra vender, entendeu? Isso aí também faz uma diferença no valor do cacete. Mas enfim, a pergunta que eu queria fazer dele, porque senão vou esquecer essa merda de novo, a gente já vai puxar pra outro assunto, e até pra gente encerrar o bate-papo, perguntar aqui pra vocês, quem quiser responder primeiro, não vou puxar nomes aqui, mas vocês acham que videogame... aqui no Brasil, é realmente um artigo de luxo? Porque foi o que eu ia falar no começo em relação ao salário. O salário da gente, como quem falou, tá batendo em 910, 920, o salário mínimo. Salário mínimo Brasil. Cara, se você botar o preço hoje de um videogame do lado do salário mínimo, tu vê que... é maior do que o salário mínimo, um pouco maior, assim, o salário talvez até de um técnico de informática. É um pouquinho nessa faixa aí. Vocês acham que é realmente algo... Tipo assim, o cara, de um salário mínimo, o cara consegue comprar, com muita dificuldade consegue, ou é um artigo de luxo, né, pra todos? Tá, eu começo aqui. Eu acho que botando nessa perspectiva, é um de luxo sim, porque o cara, provavelmente ele vai ter que se alimentar e pagar aluguel, claro, então ele não tem o dinheiro pra manter um entretenimento qualquer, não só videogame. Mas se o cara ganhar qualquer coisinha a mais que isso, quiser guardar pra comprar um videogame... ou impossível, sabe? Sim. Não é uma parada, não é uma televisão de 50 polegadas. O ponto que o Cash tá puxando, tipo, o que eu vi aqui quando eu fui dar uma olhada nos preços da gringa e os preços aqui do Brasil, tipo, um 3DS. Lá uma criança americana ou de outro país mesmo, não só Estados Unidos, a gente bota os Estados Unidos porque reflete muito o preço de lá aqui, mas uma criança lá da gringa, se ela juntar o dinheiro da mesada dela ou vendendo... A velha limonada, né? De filme americano, vendendo aquela limonada. Ela consegue comprar um 3DS tranquilo. Porra, diferente. Apesar do 3DS tá, eu achar que tá um preço, assim, barato aqui no Brasil. Não é uma realidade dessa que a gente vive aqui, até por causa de imposto, enfim, tudo. E eu tava olhando pra isso e falei assim: caralho, cara, videogame é realmente um artigo. Tipo assim, é uma parada de luxo aqui pra gente, entendeu? É tu ter um algo a mais, não é um negócio pra qualquer um. Não tem muito o que dizer adicional que o Cat disse, né? Porque o bagulho é. É um negócio que, se for alguma pessoa que está se sustentando sozinha, sustentando uma família, é muito difícil de ele conseguir um videogame. É um gracejo, né? Não tem como dizer que não. Que o bagulho é caro e o bagulho é caro de manter, né, cara? O que verdade. É mais em conta aqui no Brasil é comprar no computador, porque o preço é muito mais barato, ou ir pra pirataria, como a maioria dos brasileiros. PlayStation 2 aí faz sucesso até hoje, né? E o Xbox 360 também, que dá pra piratear, então show de bola, né? Ai, caralho, tu vê um pouquinho o motivo da pirataria, nego, foi muito tempo tomada como se fosse realmente algo do mal, né? Como se fosse o dinheiro que você compra o PlayStation vai pras drogas, né? Que alimentou a rua, alimentou um bandido. Aquela propaganda, né? Você piratearia um carro, não sei o que lá. Sim. Daí, tipo, pô, sim, claro que piratearia, cara. É uma coisa mesmo. Tipo, os caras, que questionamento idiota. Vai se fuder, meu. A pirataria é tão coisa, né? Que fizeram até impressora 3D pra ficar mais fácil de piratear ainda, né, cara? Porra. Certas coisas. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Acho que a gente... É uma parada que, muito pelo pouco que eu vi também, é muito difícil de você chegar num denominador comum. Eu, na minha cabeça, que eu tenho, assim, de concepção, é que, tipo assim, essa porra não anda, infelizmente. Me entristece, porque você vê o mercado aqui no Brasil. É um mercado que, tipo assim, tem muita gente. Eu não cheguei a pegar esse dado. Mas aqui no Brasil que eu vejo, tem muita gente. Muita gente mesmo, cara. que gosta de videogame. Se tu for fazer... Procura aí a qualquer lista no Google do maior consumidor de videogames do mundo. O Brasil entra no meio. Desenvolvi isso agora, pra tirar essa dúvida. Esse locadora tá muito locadora de exatas, né, cara? É, né, isso aí tá louco, cara. Pior que eu não entendi nada até agora, cara. Eu tô só boiando. Eu queria evitar um pouquinho essa parte dos dados, mas é bom até pra galera saber, porque eu também, quando eu vi assim, tinha os dados ali de forma... Acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer um bloco separado, a gente dá dicas de como sobreviver nesse pato. Bom, isso é bom, assim, cara. Não tem como falar desse assunto sem dar números, tá ligado? Sim, tá falando especificamente dos preços da parada, então... Sim, é complicado. Tem que ter com essa comparação. E o pior é que a gente nem entrou também nos consoles em si, porque o console parece que ele tem um outro dia, enfim. Isso pra outra. Aqui, o IPI do jogo é 30% e o IPI do console é 50%. Ah, mas olha só. Tem uma parada assim, aqui em 2017. Do Deck Mundo mesmo. Junho de 2017. Que é uma matéria de um projeto de lei pra reduzir o imposto sobre jogo e videogame. Mas que ele fala que o máximo taxado é 72%. 72%? O máximo? Caralho. O máximo é 72%. Então, e no mínimo? Só, não sei. 71%. É, vamos usar 72%. Você nunca vai poder comprar esse PlayStation VR aqui. Só que essa é uma lei justamente para reduzir impostos. E um Xbox One S, então? Seria mais barato ainda, né? Não, olha só, top 100 países com, tipo, lucro de dinheiro de videogames, né? Daí, primeiro tá a China, segundo Estados Unidos, terceiro Japão, quarto Alemanha, quinto Reino Unido, sexto Coreia, sétimo a França, oitavo Canadá, nono Espanha, Brasil não tá no top 10, tá no 13º. Acabou com desgraça, acabou, viu, cara? Tá tão caro assim que diminuiu, cara, antigamente era mais. Não, cara, mas aí que tá a desgraça, você tá vendo? Em questão de preço, cara. Em questão de consumo, acho que é consumo que se usa. Questão, acho que isso aí você tá vendo questão de lucro. Cara, não sei, é que eu procurei pelos termos que eu lembrava, que eu vi os artigos, daí não tem de mais. De player, pode invadir a Tibia, cara. Tibia não dava pra ninguém, só dava DR. Não, realmente questão de jogadores, realmente eu acho que o Brasil tem um grande... Não, agora tem questão de lucro. Exato, agora em questão de lucro, de recebimento em cima disso, já é outros 500, né, cara? Cara, não, e outra coisa, que falando nesse ponto, assim, que tipo assim, a gente aqui... O Brasil em si, se tivesse uma estrutura, porque do mesmo jeito que tem essa maldita taxa de imposto absurda, se isso fosse gerado, tipo assim, ó, tem esse imposto, mas eu não acho certo, entendeu? Teria que ser menor. Mas se fosse direcionado, ó, a gente vai melhorar o mercado de games aqui dentro, ou seja, fazendo fábricas, ou seja, fazendo, tipo assim, faculdade, cara, pega essa porra de dinheiro, faz uma faculdade que vai ter vários cursos, mas que tem o curso de jogos também. Cara, a gente tem gente aqui com capacidade pra isso, entendeu? Gente que gosta. Ó, gente aqui, cara, parado. Como você não receberia pra ficar gravando podcast de boa? Eu receberia, cara. Tranquilo, manda minha conta agora. Profissão, cara. Tamo feito. Não, blogueiro que é profissão. Blogueiro agora é podcast, não. É blogueiro. Podcast lendo blog. O único que não vai dar profissional é o Kenyo, porque ele não escreve, a gente escreve, então. É aquele das tuas notas que você fez no papel, deixou guardando no armário, cara. Cara, as notas aqui que tá aqui. Não se preocupa, não. Eu vou começar a produção de dólar bison, eu vou foder mundial, já está em meus planos aí. No finalzinho, né? Quando o dinheiro corre. Game over! Mas não, cara, Belo, você falou nessa questão de faculdade, mas você já tem desenvolvedores, já brasileiros, já. Só que a grande questão é. Não dá Mineirinho aí de dentro está aí, né? Cara, mas a grande questão é, os caras não conseguem se desenvolver aqui dentro do país, eles têm que ir pra fora, cara. Então, o vira e mexe deve ter algum cara lá que, pô, o cara brasileiro, ele tá desenvolvendo aqui, porque no país dele não tem chance, né? Tem várias. Só a questão do desenvolvimento do Brasil, inclusive tem, acho que aqui em Florianópolis é um dos polos brasileiros, só que é muito mais voltado pro desenvolvimento de jogo pra celular, mobile. Uhum. Mas teve aquele estúdio lá do Heavy Metal Machines, que era aqui de Florianópolis, também, que eles conseguiram um certo sim, cara, sucesso. Você teve até um bom jogo. Cara, você teve até o jogo favorito aí do Guarda Belo aí, o do 99 Vidas aí, cara, que é uma produção brasileira, BR também, né? Tipo, pô, não acredito que ninguém levou isso pra fora pra depois trazer pra cá de volta. Então... Feito pelo Brasil, e inclusive agora vai sair pro Play 4, Switch, vai ser pra um monte de coisa aí. Ah, cara, pro dispositivo da Sony, PS3, PS Vita, ele já tem, já, cara. Se eu quiser comprar, eu posso, o preço tá barato. Até. Gente, o Knights of Pain and Paper, né, é um jogo também. Brasileiro também. Brasileiro também. Cara, fora de ter, cara, ó, o Towerfall, que é um jogo que eu gosto pra caralho. Tem brasileiro. Brasileiro? Tem, então, tem brasileiro envolvido. Tem brasileiro desenvolvimento. Tem brasileiro envolvido também no coisa, se não me engano, na parte da arte. Ó, o Oniken e, porra, o que eu gosto pra caralho também lá, que é tipo Castlevania, é o Oniken e o Odalus. Cara, o Odalus é um jogo sensacional, cara. Também feito por brasileiro, por um cara só, cara. O cara até é muito gente boa, esqueci o nome aqui, mas eu sou o cara que nunca lembro porra nenhuma, mas... Ele é lá do estúdio Joy Masher, que é feito pelo Danilo Dias e a Thaís Weiler. Se eu não me engano, foi o Danilo que fez, cara. Foi o Danilo mesmo que fez e... Sim, né, mano... o estúdio dele, então, ele que fez. Deixa eu falar aqui, o Out There Somewhere, brasileiro. Por que a gente tá falando de jogo brasileiro e o estúdio do Out There é o Mini Boss, só pra... Não, ele tá falando certo ali, só pra acrescentar que, tipo, é o estúdio, o nome do estúdio é Mini Boss também. E por que vocês estão falando de jogo de brasileiro? O Belo falou que, tipo, pra baratear jogos e tal, poder incentivar a produção nacional pra coisa assim. Cara, o Chrome Squad também lá, pô. Que é também cara, dos meus caras, né? Do que cara, é, cara, pra sair logo desse tópico também, que já tá invalidando pra outra coisa, cara, a parada não é você... É, tem sentido, cara. Então, como a gente já viu, cara, até o modelo do mercado a gente já tem. A grande parada é você fixar, já que o problema é imposto, é fixar impostos próprios pro negócio, né, cara? Impostos próprios e impostos justos, né, no caso, né? Sem querer usar lá o slogan lá do outro negócio. Mas o grande problema realmente que a gente abraça o Moacir, que garimpou um belo emprego aí na Bethesda. Mas, cara, a grande questão é, como a gente viu aqui durante esse podcast, cara, tanto o console quanto o jogo em si, ele não tem uma taxação própria, ele não tem uma tabela própria. Ele simplesmente é o estranho na tabela dos outros. O console, ele é dado como uma máquina caça-níquel, o jogo... Ele não bate nem com software, nem com item eletrônico. Tipo, é uma zona do caralho, assim. É um negócio que rende dinheiro e como tá flutuante, não tem uma definição. Cara, vai ficar tendo essas variações de preços aí direto, cara. Então, realmente, é criar algo próprio dedicado ao mercado de games, cara. Imposto pra game, classificação pro console e classificação pros jogos. Cara. Realmente, a solução é essa, cara. Você fazer com a lei miraculosa. Fazer um jogo justo de verdade, né, cara? Fica aqui, entendeu? Nossa, quem entendeu, entendeu? Faça um jogo justo de verdade, né? Fazer jogo, um jogo justo neles. Né? Não é só um que não. É jogo justo sempre. Então, se alguma das três pessoas que ouvem aí tiver o valor certo do imposto, eu tô bem curioso, na real. Porque, ai, caralho. Não, sério, porque no site aqui, tudo que eu achei, tô dando uma pensada também, X%. Mas ninguém, tipo, dá a fonte disso, eles só falam. Talvez ninguém quer que você saiba o que são valores real. É o que eu tô falando, cara, são valores flutuantes, cara. Tipo, cada dia a cotação é uma, cara. Mas a cotação é uma coisa, mas é fixo. Teria que ser, né, cara? Mas como eu te falei, cara, todo dia é essa parada. Já rolou disso até durante, quando rolou esse questionamento da parada do caça-níquel, né, que a galera falou que aumentar o imposto dos games, né? E game na cultura e blá blá blá. Cara, você teve a parada dele, já era mudança de tabela. A grande principal parada disso vinha à tona é porque o jogo de videogame ele tava mudando de tabela. Ele era de uma tabela X e ele ia pra uma tabela Y. Então, tipo, você realmente vê que o negócio ele não tem definição dentro do mercado brasileiro, cara. É o que o cara achar melhor e foda-se, né, cara? Querendo ou não, a gente tá rendido assim. Caralho. Mas é isso, né? Chega aqui. Senão. Oi, e as recomendações de como a gente se vira nessa selva selvagem do Brasil? Busque conhecimento, pronto. Mano, quem a gente não entrou muito no assunto, falou não de forma rápida, mas falou rápido. Depois, quem puder e realmente tiver, vou falar aqui pra você. Você é fudido que gosta de videogames. Fudido, você tá com pouco dinheiro. Você, cara. Seu fudido! entendeu? Você tá com pouco dinheiro, você gosta pra caralho da... Não sei nem se pode falar que é a mídia, né? Mas você gosta muito desse meio, você quer estar envolvido, mas tipo assim, porra, não dá pra eu comprar um PS4 original, não dá pra eu comprar nem um PS3 original na minha situação, ou um 360, um Sony. É foda, Ken, é foda. Eu posso falar porque eu já tive desse lado aí da moeda. Cara, vai na questão do mercado cinza, ó. Eu recomendo. Tem realmente pontos, assim, que dão errado, mas eu te digo que eu tenho dois PSPs, eu tenho um DS, um 3DS, eu tenho um PS3 e um 360 que eu comprei pela... Vou fazer aqui o jabá do bem, porque realmente me deu uma moral o OLX. E o OLX, assim, tipo, pra quem gosta de videogame, tem muita coisa boa. Até videogame novo e antigo também. Então, cara, dá uma procurada lá, vai juntando teus temes aí, seus golpinhos. E quando você vê algo que te interessa, do que você queira, vai juntando teu dinheiro e dá o golpe lá, cara. A dica que eu tenho é, guarda o dinheiro, quando for a hora certa, que tu vai olhar assim, cara, tá barato, dá pra eu comprar, tu vai lá, compra. E não tenha medo de dizer não. Chegou lá, viu que não é o que tu quer, ó. Não é pra mim, eu vou esperar o próximo. Tem muita gente que vai pro LX e acha que quando fechou e o cara te mostra uma parada que não tem nada a ver com aquilo que tinha e o cara leva mesmo assim. Tu compra o PS4 e ganha o tijolo, né? Mano, é coisa de cavaleiro mesmo e entendeu? Tem que chegar lá e falar, ó, foi isso que a gente concordou? Não. Então, não dá, entendeu? Eu tenho que falar que nem no Tropa de Elite, né? Que é o papo é reto, não faz curva, né? Tem que ser papo reto, entendeu? E o OLX eu acho que é uma boa caminhada aí pra quem tá quebrado de dinheiro. Você que tem dinheiro, fio o switch no cu, compra tudo logo, mas... Tá aí o cat fazendo, né? Dura... Não foi direto pra você, cat. Sei. Mas não, compra você que tem dinheiro... Isso é invejinha. Intriga da oposição, como diria o Belo. Mas você que tem dinheiro, cara, você não passa por esse problema. Mas quem tá ferrado e gosta, não tem que ser um pouco dinheiro, não tem que ser desculpa pra você não jogar nada, não. Sim. Então, cara, já que tu falasse do Switch, deixa eu já falar a minha. Faz uma conta na eShop gringa, que tu vai pagar só a compra do dólar e não vai pagar imposto nenhum além do... Só o IOF que é pra taxa de conversão. E o cartão. É, mas é pouco, cara. É tipo, o jogo... Cara, dá 1%. É bem pouco do valor. O jogo fica por 200, de 60 dólares, fica por R$210. E os jogos do Switch estão 300, 350. Então vale bastante a pena. E tem um site que é o Qual eShop. eShop, vou falar qualquer coisa. Bota Qual eShop no Google que vai ter. Que ele fala qual é a melhor região. Tu vai lá, muda a tua conta, né, no My Nintendo, pra qualquer região lá, e aí esse site fala qual região que tá vendendo mais barato. E a África do Sul é um país que vende bastante jogos. África logo ali, já diria o Fernando da noite. Caralho. Tá, cara, pô, deixa a minha dica aqui também, cara. Sei que vai parecer que, cara... Mas uma boa sempre é, cara, procurem, você que prefere edição física aí, que é tipo desgraça, um tarado por caixas metálicas e seja lá mais o que vem nessas porra. Cara, procura sites de internacionais, cara, de venda internacionais desses produtos, jogos, bonecos, essas porra todas. E quase sempre eles têm um preço em conta, cara. Vale a pena comprar, vale a pena fazer uma pesquisa assim, que você... consegue preços legais, cara, acha sites confiáveis, vira e mexe, você tem pessoas indicando esses sites assim, que tá num preço mais em conta, tipo, como o Kelly falou, tu vai comprar R$210, às vezes você consegue achar o jogo até com um preço mais barato, tipo, o frete não é tão caro assim, cara, não é algo tão exagerado, tem uma paciência em questão de tempo, mas, pô, pode cair na taxa assim, cara, muito raro cair na taxa assim, não é toda hora que o cara é taxado, tipo, caiu, taxou. Não é assim que funciona, tem requisitos para ocorrer isso, não é uma parada que vai acontecer a todo momento. Então, tipo, pô, você que já tá com console, realmente, se você quer o console, acho que a melhor opção é seguir a dica do Belo. Agora, você tá com console, mas quer um jogo barato, viu que o digital não tá valendo a pena, viu que a loja tá fazendo um preço caro, porra, procura lá em questão de realmente em loja internacional. E principalmente, cara, você que tem uma conta na PSN americana, consegue comprar no PlayAsia, investe mais nos cartões da PSN, cara. Porra, cartão da PSN é uma maravilha e, cara, ele salva muita vida, cara. O preço, pelo menos ali com o PlayAsia, trabalha um preço bacana. Vale a pena até todo mêsinho você pelo menos comprar, sei lá, o cartão de 20, que tá num preço bacaninha, e que, porra, cara, final do mês compensa pra caralho você juntar isso. Então essa aí fica a minha dica. Procure mês internacional. Bom, cara, o que eu basicamente vou utilizar o PS4 e o PC, agora o DS. E vendo assim, por mais que tem nego que fica, ai meu Deus, o Mercado Livre vai te roubar e não sei o que lá, e vão arrancar teus rins e blá blá blá. O Mercado Livre é um bom lugar pra tu comprar jogos, assim, tu só tem que ficar ligado nos vendedores, né? Ver sempre lá a opinião do pessoal e ver se, tipo, ah, o que? O cara demora. Agora é também um sistema de avaliação um pouco melhor aqui. Ah, esse vendedor tem uma reputação um pouco mediana, mas por que? Daí tá lá, ele demora pra entregar o negócio. Ah, ele não... A compra não foi, tipo, não foi entregado o produto direito e blá blá blá, assim, mas... É um lugar bom, é só tu ficar ligado, assim, pra tu comprar, tipo, ver, compara os preços certinhos, assim, do jogo e... Também tem, como é que é, um site chamado Promobit, que vale acompanhar o Twitter, assim, que é, os usuários postam, assim, as promoções, então... Acompanhando, você vai ver, ah, aqui tá... Estão vendendo o Fallout 4 por R$30 no PlayStation 4. Daí, tipo, caralho, velho. Daí, o nego vai publicar lá e... Pra geral ver, assim. E não é, só coisa de videogame, né? Tem outras coisas. O site é bom mesmo. E no PC, fora a Steam, aqui, onde tu consegue jogo barato pra caralho, vem promoção direto. Eu diria que a melhor opção pro brasileiro aqui seria o Nuvem, né? Que os caras aceitam um boleto e... várias formas de pagamento de cartão normal. Eu lembro que deu treta com a Steam e o Itaú, quando eu tava utilizando o Itaú, eu não tava conseguindo pagar por minha conta corrente, eu fazendo, como é que é, o... por... e-bank, sei lá, como é que chama essa porra. Então, eu fui na Nuvem lá, de boa, consegui comprar. Lembro que desse... na última, como é que é, na Summer Sale, não, na venda de Natal, né, do final do ano, tava querendo comprar o Metal Gear Rising, que nem a gente mencionou ali, pro... e tipo, não entrou na promoção, daí eu, porra, que bosta, foi lá na Nuvem, tava na promoção, daí, e, tipo, eles têm as promoções um pouco diferentes da Steam também, então vale a pena ficar ligado nisso. E no 3DS, eu não sei ainda, cara, mas a eShop tá com uns preços bacanas de vez em quando, assim, Nunca tive produtos originais, tipo, fora o Super Nintendo, tipo, pra verificar como é que eles fazem o negócio. Mas não parece ser exatamente muito barato, mas... Vez ou outra tem promoção, que eu, por enquanto, já comprei dois jogos do Ace Attorney lá, que estavam por, que eu acho, um por 20, outro por 30, assim. E, tipo, os jogos custam uns R$80, mais ou menos. O complementar do 3DS... Você tem bastante promoção mesmo, só que raramente são dos jogos da Nintendo na eShop. Geralmente são de outras produtoras. Só que os da Nintendo tem aquele Nintendo Selects, né? Que baixa pela metade o preço. Pela metade o preço dos jogos. E a maioria dos jogos são jogos bons. E esses Nintendo Selects tu consegue achar em capinha também. Só que aí eu acho que ainda é um pouquinho mais caro que se tu comprar nesse shopping. Eu acho que, tipo, um jogo como Ocarina of Time vai pra R$80, uma parada assim. Sim, vale bastante a pena. Sim, eu comprei o meu por 80, né? Mas, apesar que o meu foi Mercado Cinza também e tal. Mas enfim, acho que é isso. Esse Selects realmente é bom. Já vi já vendendo o jogo físico em loja mesmo por um preço legal. Pô, em acho loja? Em loja, caraca, que eu digo, é em loja, pô. Inclusive, no, aqui pra quem é do Rio, cara, mais uma dica aí. Busca no Boa Dica, cara. O edifício central aqui do Rio. Tem jogos de 3DS, alguns são roubados lá, eu admito, mas tem outro tipo de jogo bem. Caralho! Esse tem, cara. Vamos, define isso direito, cara. Dependendo do cara que tá ouvindo, o cara vai achar que, porra, o cara roubou o jogo de alguém. Roubado, porque o preço é muito alto, cara. É, o preço alto, entendeu? Tem muita coisa até jogo. Olha, eu pensei que era roubado mesmo, cara. Porra. É, eu pensei que assim, não, jogos são roubados. Não, mas, pô, se for roubado, tanto faz, né? Alguém vai comprar, seja você. Olha, esse que safado, cara. Ah, ninguém vai dizer, nossa, a polícia aqui, a polícia grande, a polícia aí vai, nossa, tem alguém que roubou um jogo de 3DS aqui, vamos devolver pra pessoa, até parece, né? Chega, cara, daqui a pouco alguém vai puxar o arroba Polícia Federal aqui pra gente. Cadê a Polícia Gamer, né, cara? Tá aí, ó, falta desenvolver a Polícia Gamer. Polícia Gamer, cara. Que paga com o imposto que a gente paga o jogo, né? Exato, pô, financiar toda a corporação. Mas é isso, gente, acho que acabou, tem recadinho, alguém tá aqui, fala. É isso que eu ia dizer, alguém dá as notícias da paróquia aí. Então, acessem o Audiofílico, acessem o Wikicast, que tem alguns de nós envolvidos lá no meio, né? Uma grande máfia. Acessem Lamentáveis também, que tem alguns de nós envolvidos lá no meio. Ó, que coisa é. Inclusive gravando gameplay lá. Exato, né, cara? Não vou citar nome. Gameplay, Belo? Porra. Não vou citar nome, mas é uma bela gameplay. Tá uma merda. Trabalho ótimo lá do John. Entendeu? E acesse lá também os Lamentáveis, que tem canal, bom lembrar, tem canal também no YouTube. Acesse principalmente o blog, né? locadoratv.blogspot, para sair certo dessa vez, .com.br. Entendeu? Tem os postzinhos lá sobre Nintendo do Cat. Tem alguma coisa ou outra que eu, Felipe, né? Felipe que deveria estar hoje trabalhando, mas está brincando aí no mundo aí, ficando bêbado, sei lá. Lutando com o MBL, não sei o que ele tá fazendo uma hora dele. O Felipe é irregular, cara. Um por semana tem. Seria ele o Batman do Locadora, cara? É mesmo esporádico, ele sai e volta quando quiser, entendeu? Apesar que ele sempre foi, ele só não aparece não. Mesmo. Não, é, no blog ele tá sempre. É um por semana tem. Um joguinho de celular por semana. Então, é isso. Depois, se quiser, nossas redes sociais tem lá uma abinha lá de Fale Conosco. Você acha lá nas suas redes sociais. Se quiser xingar, xingue. Se quiser falar boas coisas, como eu falei lá, mandar um regadinho, aquele recadinho do Zap que sua avó manda, tipo um bom dia abençoado pra você cheio de glitter. Pode mandar pra gente também, que a gente gosta, a gente vai se sentir feliz por isso ou não, não sei. Mas pode falar com a gente. E acho que é isso, né? Acabou. É, pode deixar que hoje eu não vou fazer o de se fosse o aniversário, parabéns. Já fiz, acabou, pronto. Acabou, e é isso. Um abraço, cara. Vocês fizeram isso quando foi o aniversário do cara. Caraca, uma semana. Vocês pararam no dia do aniversário do cara. Mas enfim, acabou. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Busquem conhecimento. Eu não sei se é melhor pedir pra mandar e-mails. Manda e-mails, cara. Porra. Quem manda e-mail? Essa mídia falida. Mande mensagem no WhatsApp. Toda a áudio. Porra, melhor deixar um comentário. Caralho, vou fazer o número. Eu acho bom falar pra mandar e-mail. Inclusive, Cat, eu coloquei no podcast do Metroid pelo menos o e-mail lá no meio do. Eu vi. Aí eu acho que tem que colocar em todos. É, gostei também, cara. Boa. É uma boa ideia. É verdade, o Lucas mandou e-mail uma vez, né, cara? Enfim, foda-se. Então mande e-mail pra ele. Eu tá no post promocional lá, no especial lá. Manda e-mail que a gente vai ler, porque ninguém manda, então. Grande. Ou a gente vai ver porque ninguém sabe ler, né? Quem sabe? A gente só vai ver se eu aberto um monte de palavras, um monte de figuras no e-mail, por favor. Entendeu? Mas é isso. Acabou. Até a próxima. Tchau, tchau. Busquem conhecimento. Fujam dos impostos. Muito importante isso, né? Acho que é a dica principal de hoje que a gente pode dar. E até a próxima. Tchau, tchau. Não vai acabar não falando e-mail. Não, a gente já falou. Pô, cara, se eu entrar na aba, fale conosco, caralho. Tem lá um link. Não sei. Não, no post do podcast tem isso, cara. Tá. A gente tá mandando e-mail para a locadora. Olha atrás de você que tem um e-mail agora, cara. Ô, cara. Te esperando com a faca. Tá achando que você quer o quê, porra? Jovem Nerd? Porra, não, cara. Entra na aba, fale conosco. Eu acho que nem o Jovem Nerd faz mais isso, cara. Porra. Então vamos acabar que o Guilherme Briggs vai falar no final. Valeu! O que é? Telefone? É, telefone. Você quer atender? Não, não. Gente, tá. Eu quero que você não tá aparecendo na cama, eu quero pegar você nesse momento. Alô, Pornão. Lojinha de quê? Lojinha da matemática, não. Quê? Meia dúzia de quê? Meia dúzia de quatro? Essa foi fraca, hein? Faz o seguinte, liga de novo, tenta mais uma vez, sabe que você tem talento. Vamos lá. Tenta mais uma vez. Essa foi muito fraca. Essa foi fraca. Será que ele vai ligar de novo? A próxima que ele ligar, eu tenho uma boa pra ele. Não, vamos ligar pra ele. Qual o nome dele? Ele tá no... Acho que é 32. 32? Acho que deve ser, né? Manda pra ele. É um ambiente sério de trabalho, sabe? Alô, é do rapaz que queria meia dúzia de quatro? Olha, nós fizemos um levantamento aqui no seu histórico e infelizmente nós não vamos poder te enviar devido ao seu insucesso na sua última investida empresarial. Nós ficamos sabendo que o senhor tentou abrir um parque de diversões, mas que logo na primeira semana ele fechou devido ao excesso de cabeça entrando na sua roda gigante. Portanto, a gente não vai poder enviar, tá certo? Seu carrossel? O que que tem o carrossel? Carrossel de rolo entra... Olha, você tá perdendo as estribeiras, senhor. Você tá... Infelizmente, eu vou ter que desligar, porque a gente não lida com esse tipo de... Estaremos cliente. Desligando. Tá bom? Estaremos desligando nesse momento. O que que é? Loja de perucas? Não. Por quê? Tá querendo uma peruca... Ah, essa também foi bem... Tá bom. A gente volta a falar com o senhor, tá? Tá bom. Valeu. Estaremos desligando.